DJ Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Bem de leve, não faz mal. De repente apareceu aquele cara que um dia já foi meu. Meu corpo todo estremeceu, mas se liga que escolhe agora sou eu. Aham, numa aventura eu posso me entregar. Aham, mas o outro eu amo e só me fez chorar. Numa aventura eu posso me entregar. Mas o outro